3:50 é o Zé no Galeão. Autorizado, táxi e Índia, com espera do 10, torre 198, espalho 95, negão no 013, gol no 607. Autorizado, táxi, com espera da Índia, 118.954. Bom dia, bom trabalho. 18.1.607. Igualmente. O Alfa QC Delta está livre e reboque até 7.3, reporta 7.3. De reboque vai reportar na 703, é isso? 2 Buenas, gol no 642. 642, na 0 da PUCA, gol 390. 390, gol no 642. 43, Alfa QC Delta. Mano, até 743, Alfa QC Delta, reporta para ingresso, pote 1. O gol no 715 tem estimado push. Bom dia, 353, bom dia Galeão, nível 380 autorizado. Via Pesulu no 6, na cola pista 10, curva direita, será da Leda Bridge. Controle 1 no 9, 8, aciona 5041. Correto, confirmando 380 nível a porta push. 1-607, bom dia. Bom dia, 607. Autorizando a linha de colar, variável 39013, pista 10, autorizado. Autorizado a linha de colar, pista 09607, pista 13. Salvador, muito bom dia, gol. 1-897 para a Confiscópia. Dica da informação. Hotel. O gol 1-897 já copiou, confirma. Negativo, ainda não copiou. O 1-897, Confins, 360, via Pesulu no 6. Decola pista no 0, curva direita, terceira da El, Leda, Bridge. Controle 119.8, aciona 5031. Autorizado, Confins, 360, via Pesulu, 1-6, da El, Leda, Bridge, a saída. Decolada pista 10, com curva à direita. 5031 é o transponder 198, controle para gol. 1-897. O 1-897 está correto, é porta puxa. Aí, vou botar para o puxa. A pronta era puxa, o 1-897. 1-897 autorizado, puxa, porta táxi. Autorizado, chama táxi. Só confirmando que a aerovia autorizada foi a Pesulu 1-0, correto? Sim. Obrigado. Ok, sim. 1607, teclado 50, controle 198, foi viagem. 198, obrigado, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, Gol 607, decolou na Dael. 607, bom dia, contato radar, sem da Dael, Dael subiu 360. A Dael sobe nível 360, obrigado. Gol 642, chame 135, frequência 26.85. 2.685, caro Romulo. Puxa, Portax. Bora, 715. Leão 607, chame o centro em 13325. 3325, obrigado. Bom dia, bom domingo. Solo, o 1897 está com 170, 170 a bordo, 3 horas de autonomia alternativa em Campinas. 1897, taxi a Indy, ponte para a torre, 118, espalho 95, negão 903. 1013, ponte espera 1815, está lá na 50, muito bem. Confirmando 1895, 95. 95, sete. Na 705 com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Campinas com 164 no POB para o início do táxi. No 705, taxi é Índia, ponte para a torre 1895, que negão no 03. Taxi é Pátio Índia, 1895, ponte espera, 1013, ajuste no 705. Oi, Rio 8897, voo espera pronta. 297, alinhada com Y0, variável 39013. L3 livre, alinhada decolar, 1897. Alfa que sua ideia, autorizado, reboque, reporta no término, portão 08. Iniciando a rolagem no 897. Variável 3 horas. CMT. Pessoal, bom dia. No 715, ponto espera, pronto, 1-0. Regi no 715, aliás, e manter, pronto, 0. Ali, manter, 1-0, no 715. Salvador, Gol 1897. O 1897 é o controle e está em contato radar. Pode voar direto bridge, coordenar o 1897? Só dentro da área da minha responsabilidade. Eu só lhe autorizo da Eolida. Ok, sem problema. Jetson 5, variável 3-9, decolagem autorizada. Autorizada, decolagem, Gol 1-7, 1-5. Eu vou 9240, autorização 410 na mesa. 9240, coordenação. No 7, no 5, declarado 02, 398, controle de Goiás. 98, boa. Salvador, bom dia, Gol 97, no 5, decolado. Gol 97, no 5, é o controle, está em contato, radar. Radar. Ciente, bom dia, Alfa. É com você. Controle, autoriza a prod Arban para o Gol 1795, ou Elefa? Autorizado. Grato. 1897, chame Recife, 13325. 3325, mando vindo. Papa 9795, chame Recife 1288. 288, Gol 9795, bom dia. Salvador é o 9240. Tá pronto, cópia? Matias. 9240, Natal, nível 410, está autorizado, aerovia Pezulu 10, decola da 10, com curva esquerda na subida Puca, transição Zipar, aciona 5053, controle 119, decimal 8. E Matias, autorizado, nível 410, na Pezulu 10, com curva esquerda na Puca, Zipar. 053198. Qual é o filme pronto, pushback? Camarada, está pronto. Falei, vou chamar táxi. Pegada. Solo Gol 9240, está com 05 a bordo, 2 horas e 39, até na Maceió, próximo para o táxi. Parte 3, parte principal, segunda direita via Indy Alpha, ponte espera no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 0, no 4. Tenha um bom voo e bom dia. Parte 3, Indy Alpha, ponte espera 295, 9240. Bom dia, 9240. Autorizado, a linha decolar, pista livre, vento 020 graus, com 32. A linha decola, 9240. Seria do 2227. Adota 3153, puxa acionamento 03. Livre, tá 353, chame táxi. Chamar a táxi, pista 10. Passagem do 227, vitrona com pista, copia 180, informação Índia. Afirmativo, não escuta. Passagem do 227, vitrona da conquista, nível 180, está autorizado. A rota direto Alefa, após direto Obdude. Oscar Bravo Delta Uniforme Delta Altitude, após direto Vitória da Conquista. Decolada 10, com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5047, controle 119.8. Autorizando Conquista, nível 180, decolada no 0, curva à direita, subida Arbor após Elefa, após Altitude, direto Conquista. Transponder 5047, controle 119.8, o 2227. Bate o 3, chame pronto, 227 a passarela. E aí, chama nós, obrigado, senhor. Senhor, Salvador, bom dia, Alfa X-Ray Alfa. E Alfa X-Ray Alfa, prossiga. O azul encontrando o bate 3, fazendo autorização para reboque até o bate principal, portão 09. Confirme se a infraero está ciente desse deslocamento Alfa X-Ray Alfa. Positivo. Então tá livre, iniciar e reporte ao término, agilizando o Alfa X-Ray Alfa. Na 240, decolar 222, controle 1 no 98, morro. Obrigado, excelente fim de semana. Igualmente. Controle, bom dia, gol 9240. O 9240, controle, está em contato, radar. Obrigado, autoriza Zipada presente? Autorizado já. Vamos. Para o taxista 3, zona 53, 143 a bordo. Campinas, alternado, 3 horas e 27. Informo Clareza 2 na transmissão. Poderia informar o POB, por gentileza, da 353? Poderia agora, está copiando melhor? O 3153, 143, alterna Campinas, 3h27. Agora sim, Clareza 5. A direita está livre via Índia e Alfa, ponte espera torre 198, decimal 95, altímetro no 014, bom voo e bom dia. Comigo 14, a direita, ponte de espera 895, está 3153. Próxima, 3, 1, 5, 3. Felizado, além de decolar, vento 0 graus com 4 nós. Livre alinhagem decolar, 3, 1, 5, 3. Copio 3, 5, 0. Copio. 4, 2, 1, 3, Recife, nível 3, 5, 0, está autorizado, aerovia Peruísque 5, 8, decolador 1-0, com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5057, controle 119, decimal 8. 50 Recife, saindo pelo aerovia de 458. Decola da 10 por esquerda, Puca Caju. 5057, 1908, controla. 4213. Correto, portão 8, chame pronta, 4213. Porta livre, obrigado, estamos na ponte 8. Passaredo 2227, partiu 3, puxa, de adicionamento. Valeu, passaredo no pátio 3, chame táxi. Deixa amarelo. Ziano 6225, controle de Salvador, quando pronto, 8014 autorizado, chegada a ponto. 28, controle 1998, tem um ótimo voo e boa sua semana. 198, tem um bom domingo, obrigado. Patrulha de Salvador, bom dia, 3153, decolou na sua escuta. Opa, tá ainda no, na sequência da torre. Ah, desculpa. Patrulha de Salvador, muito bom dia, 3153, decolou na sua escuta. 3153 é o controle, contato radar. Uma prova direta aí pro 3153. Autorizado, Leda. Leda, obrigado. É Alfa, Ciente, bom dia. Pronto para táxi com 4040 POB, 7 horas de autonomia, alterando a Salvador. Pátio 3, pátio principal, após Índia e Alfa, ponto espera a torre 118, decimal 95, altímetro no 014, bom voo e bom dia, passarei 227. Ok, pátio Índia e Alfa, obrigado, igualmente a vocês. Está autorizado a altitude de 5 mil pés. TAM 3153, chame Recife 13325. Recife 13325. Oi, Salvador, bom dia, passarelo 2227, ponte para a próxima. Rodor 227, a linha decola, vento 090 graus, chico nós. E a linha decola 2227. 225, desça sem restrições até 2.000 pés. Desça sem restrições para 2.000. Controle Salvador, bom dia. O passarelo 2227 na sua escuta. Passarelo 227, este é o controle Salvador, está em contato radar. 27. Salvador, bom dia, trip 5384 para Maceió. Trip 5384, só um minuto, cópia. Luciano 225 está autorizado a aproximação em LS. LS, reportado está autorizado, 625. Autorizado, bandeira global 925, reclamação Índia. 922, via, autorizado via chegada à área, ajuste no 04. Autorizado via, até o 14, bom, 922. Do 2227 vai cruzar uma centena, possibilidade de voar direto com Conquista. É, eu tenho uma aeronave chegando no setor sudoeste, eu tenho que ganhar altitude para prosseguir direto com Conquista. Por enquanto vou manter a saída. Positivo, na sua escuta. Maceió, nível 190, está autorizado via Golf 677, decola da 10, curva à esquerda após a decolagem, na subida Cuca, após Jamo, após Caju, aciona 5052, controle 119.8. Autorizado 190, Golf 677, decola da 10, comprou à esquerda, saída Cuca, Jamo, Caju. 5052-119-84, 5384. 4-3, chame pronto, pushback, seu nome é 5384. Chama, 5384. Bom dia, Oxaná 6225. Aproximação 6225, tráfego ainda não no estado. Informarei instruções para o pouso. Check-train. Baixando travado.